tua realidade, tu pode fazer a tua realidade. Então, de bom, cada um para a sua. Ah, não, pode. Fala, paizinho. Pois é. Então, o exemplo mais simples que tem, mais banal que tem aí, é de um pai muito atarefado. Essa é a minha cara metade. É um pai muito atarefado, que chega em casa cheio de trabalho, sobrou trabalho no escritório, ele traz, e aí vem o filho e quer brincar com ele. Ele diz, ah, eu não posso brincar agora, o que, que eu faço então? Aí pegou um jornal, aí recortou todo o jornal, tinha um mapa ali, e deu pro filho, ah, monta isso aí, depois que tu montar esse quebra-cabeça aí, eu vou brincar contigo. Ele pensava que o menino não ia montar. Aí, ela sabe toda a minha história. Aí ele pensou assim, bom, pelo menos por uma hora ele vai me deixar em paz, né? Sim. Aí daqui a 5 minutos o menino voltou. Diz, pai, terminei. Olha só, tá pronto. Aí ele olhou o mapa certinho e tudo. Mas como é que tu conseguiu fazer isso? Isso é um mapa mundo, como é que tu conseguiu montar? Diz, pai, é que no outro lado do mapa tinha um homem. E aí eu comecei a montar o homem. Quando eu acertei o homem, aí eu virei e o mundo estava certo. Ah! Entendeu? É aprendizado, né? É por aí a coisa. Então, mas o meu mundo não é o teu mundo, não é o mundo da tua mãe. Embora nós estejamos juntos, no mesmo plano, mas a minha realidade é o que crio. Por exemplo, no meu mundo pode existir coisas que não existem no teu mundo. E vice-versa. Tu pode chamar para ti problemas e soluções que eu não tenho. E eu posso chamar para mim soluções e problemas que tu não tem. Cada um cria a sua realidade. A realidade é subjetiva. E o bom é que cada um tem o direito de fazer a sua. E as possibilidades, então, são inúmeras. A possibilidade, tudo que tu pensar é possível fazer. Tudo que tu pensar, tudo que tu imaginar é possível fazer. Agora, só vai acontecer se tu tiver um desejo forte. Uma fé forte e uma ação que faça tu ir encontro aquilo que tu quer, ao encontro daquilo que tu quer. É assim que eu penso, é reprogramação, não tem outra. Nós somos programados desde que nós nascemos, nós nascemos com alguma coisa em branco, é um quadro em branco, uma lousa em branco, e aí a avó vai escrevendo, a mãe vai escrevendo, todo mundo vai escrevendo. Ali naquela lousa. A tia, a escola, quer dizer, os professores, a religião, e todo mundo escreve ali, menos nós. Aí lá pelas tantas, aos 60, pela conta, porra, eu sou fruto do meio, eu sempre falei que sou fruto do meio, mas não sabia o que é ser fruto do meio. Agora estou entendendo o que é ser fruto do meio. Ser fruto do meio é isso. Eu sou aquilo que me programaram para ser. E agora o que é que eu faço? Bom, pelo menos. Uma coisa eu sei, eu posso escolher aquilo que eu quero me reprogramar, me tornar aquilo que eu quiser. Posso tudo, dentro das possibilidades. E tudo é possível, é o que eu creio. E aí tu sai a trabalhar com aquilo. Ah, eu quero ser um piloto. Bom, tu quer ser um piloto, tu vai ter que estudar as leis da aeronáutica, tu vai ter que copiar o melhor piloto. Pagar vai ter o que preço. Ser o melhor piloto, tinha preço. E tu vai ser um piloto. Ah, eu quero ser rico. Bom, como é que os ricos pensam? Como é que eles fazem? Como é que eles fazem o negócio deles? Como é que acontece a coisa? Tu vai ser. Ah, eu quero ser político. Ah, tu vai ter que desenvolver o dom da palavra. Tu vai ter que... Ah, eu quero ser pregador. Dom da palavra de novo. Coisa. Essas coisas. É simples assim. Tu pode ser o que tu quiser. Desde uma vez, tu te transforma naquilo que tu quer ser. Quer ser astronauta, filha? Você transforma naquilo que quer ser. Preço. Não é? Pode consultar o capitão brasileiro, esse que foi, que viajou para a Lua. O que ele teve que fazer? Exercício, não sei quantas horas por dia, estudar sobre quanta coisa, que não sei nem dizer o nome. Ele teve que estudar, teve que fazer e foi. É simples assim, mas não é fácil. Simples não quer dizer que é fácil. Uma coisa diferente. Mãe, para de fazer barulho. Não, já vou também. Estava demorando, né? É uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Não quer dizer que seja sinônimo de fácil. Pode ser até bastante difícil. Mas enfim, a vida é assim. Tu pode escolher e tu reprograma. O bom disso é que tu pode reprogramar. Bom, deixei de ser esse Luiz que eu era até aqui. Daqui para frente eu vou começar a mudar. O que que me impede? Os paradigmas. Porque os paradigmas são verdades, são coisas, pensamentos emocionalizados que descem e que são como verdade incontestável. Mas aí nós temos que começar a estudar que toda verdade, ela tem uma razão de ser no seu tempo. Ela está presa ao tempo. Passado o tempo, ela perdeu seu valor. Mas nós continuamos achando que aquilo é que é o certo. Estamos vivendo uma outra sociedade. Agora estamos vivendo uma sociedade. As crianças de 5, 6 anos já estão dando choro no computador. E nós ficamos... Esse dia eu cheguei na festinha, na casa do sogro de Josias. Aí estava com outro telefone cheio, cheio de coisa, Galaxy, não sei quanto, no telefone. Aí eu queria colocar a foto das pessoas, quando chamasse aparecesse a foto das pessoas. Então até então eu não sabia como fazer. Aí ela pediu, tio, deixa eu vir aqui, pai. Aí pá, em poucos segundos ali, colocou a foto, com as fotos que eu tinha disponível ali, colocou com o número da pessoa. Quando a pessoa chama, aparece a foto. Até da Fabiane? Sim, todos. Eu tinha, no outro telefone eu sabia fazer direitinho, eu coloquei todos. Todas as pessoas da minha família, tudo que eu tinha foto, coloquei. Então eu chamava, só olhava a foto, Fabiane. O Dico está chamando, Suzana está chamando. Mas, aí a primeira coisa que tu coloca, eu não vou aprender isso aí. Por que que não vai aprender? Porque já passou a minha época, porque quando a gente é criança aprende mais fácil, porque... E sempre tem uma dificuldade. Aí nós vamos ver um vídeo. Aí aparece cara que não tem mão, não tem braço, não tem perna, e anda até de avião. E como é que ele não tem esses paradigmas limitadores? Por que que ele não tem esses paradigmas? Um cara chamado Napoleão Hill, ele cita um cara que teve um filho, aliás, ele mesmo teve um filho, que nasceu sem as orelhas tapadas, não ouvia nada, surdo completamente. Aí ele queria descobrir um jeito de passar para o cérebro do pequeno que ele podia superar aquilo ali. Aí quando foi, ele escutava muito o disco de vinilo naquela época, aí quando foi um dia ele viu um menino com os dentes grudados na madeira do toca-disco. E aí ele foi pesquisar por quê. É a transmissão do som através dos ossos. Através dos ossos o som. O menino escutava não através dos ouvidos, mas através dos ossos. Porque quando tu encontra... Viu, mãe? Viu? Porque quando tu encosta o dente em alguma coisa, tu encosta o dente e aperta o dente, tu sente a vibração da coisa. E ele escutava aí. Resumo da história. Ele foi trabalhar numa grande fábrica que fazia aparelhos para as pessoas ouvirem, para a pessoa que tinha audição prejudicada. E ajudou milhares de pessoas. Então, os limites nós colocamos. Não existe limites. Nós impossibilitamos as coisas. Tudo é possível ao que crer. Vamos voltar a isso aí. A pessoa diz, posso ser tal coisa? Pode. Podemos. Eu só limito assim, ser paraquedista, tu pode, meu filho. Vai ser paraquedista. Eu estava uma semana, pai, eu vou ser enfermeira de guerra, daquelas que vão para a guerra para ajudar os soldados. Mas eu falava, tu pode, tu pode. Pode. E vou, não sei quem, você é uma, não sei Quem? Você juíza? Mas, rapaz, tu o, pode? O que é que me limita agora, então, assim, ó? Vamos falar bem sinceramente e abertamente. O que me limita a ganhar 1, 2, 3, 5, 10 milhões de criar a fortuna? Que limita, amor? É só o preço que eu tenho que pagar. Vamos ver, vamos tirar o limite, papai. É só o preço, que eu preciso de tempo. Ajudar. Eu preciso de tempo, eu preciso de dedicação. Eu preciso foco. Eu preciso um pensamento central em conquistar aquilo. E eu preciso de uma razão para ter aquilo. Uma razão tem que ser tipo uma missão. Por que que tu quer tal coisa? Para que tu quer tal coisa? Não pode ser uma coisa só para o meu ego, não pode ser uma coisa só... Tem que ser uma coisa que sirva a todos, uma coisa que... Uma coisa como uma missão. Para aí tu ter o entusiasmo de começar e ir até o fim em busca daquilo. E aquilo que tu quer, aquilo é a razão de ser da tua vida. Então, como é que eu vou pensar assim, quero 10 milhões, quero 12 milhões. Tá, para quê? Por quê? Quando chegar lá, o que, que vai acontecer? Qual é a diferença de quando tiver 1 e tiver 10? Esse, todo esse questionamento te vem. Aí tu resolve, ó, não pagar um preço de tantos anos, eu já tenho tantos anos, pagar um preço de tantos anos. Não é que a minha idade me limite, mas eu tenho que elaborar o plano que fique dentro do meu projeto de vida. E é isso aí. Paizinho, vou fumar um cigarro, vou ter que trabalhar. Porque e eu senão também. Eu vou ficar limitada. E eu amanhã, também. 10 horas da manhã, a mulher está em reunião. E eu também. Mas foi muito bom. Eu vou trabalhar. Tu gravou ou não gravou? Muito obrigada. Né?